cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E hoje podemos dizer que temos aqui um programa a pedido. Da maneira que a banda que hoje está em destaque, aliás, desde o passado domingo anda aqui em ampla divulgação este duplo disco O Norte, e falamos então dos OHF. Da maneira que o disco também é quase um disco a pedido, também hoje a entrevista assim é. Foram vários os ouvintes que fizeram chegar via mail para pedrooliveira@radiobonova.com saber porque é que ainda não tínhamos feito sobre o Ao Norte. Pois bem, cá estamos a redimir-nos deste pecado e a falar com o António Manuel Ribeiro, precisamente numa semana em que ele vai estar aqui, uma vez mais, Ao Norte, um Norte um bocado centro, para ter concertos em Coimbra e também em Olhaia Velha, e refiro-me no caso específico ao dia 2/11, portanto, no Teatro Académico de Gil Vicente, e no dia seguinte no Teatro Alba. E, antes de mais, bem-vindo aqui uma vez mais à Boa Nova, António Manuel Ribeiro, ainda que seja a seu telefone, mas permita saudá-lo então, e começar por aqui. Este disco, de facto, é um disco a pedido. Olá para todos, é um prazer estar de regresso à Boa Nova. Este disco era um disco que nos faltava fazer, e se calhar era um disco a pedido, porque... No fundo, já tínhamos feito tudo, não é? Nós já tínhamos gravado editado três discos ao vivo, elétricos, e faltava-nos fazer um acústico, um unplugged. E, portanto, ao longo desta carreira, muitas coisas nós fomos fazendo, a descobrir as situações, e desta vez, mais uma vez, nos sentimos um bocado como descobridores e pioneiros ao termos feito um disco unplugged. O próprio termo unplugged, e desculpe começar por aí, todos nós sabemos, e aliás já o disse várias vezes aqui na Boa Nova, o que sente sobre o cantar em português e sobre o insistir em português. Mas, perdão, não conseguiu aqui fugir ao termo unplugged. Isto porque as pessoas, de algum modo, já criaram a noção do que é um disco unplugged. Penso que sim, aliás. Digamos que nós chegámos à decisão de pôr esse selo, digamos assim, no nosso disco por pressão no bom sentido, uhum, da nossa distribuidora, a Sony. Porquê? Porque o Unplugged é um conceito MTV, foi desenvolvido e foi, ainda hoje saem discos Unplugged da MTV, e portanto eles achavam que nós devíamos também, no fundo, como estávamos a fazer um disco Unplugged, irmos dentro daquele conceito que é mundialmente reconhecido. Sol a pôr-se, o céu nas águas, os olhos parados na tarde calma. Será por ti que guardo o tempo neste segredo. E silêncio, dança comigo a primeira vez. Ficarei contigo até o sol nascer. Este por ti esperei, por este dia, mil anos passei, dança comigo, a primeira vez, ficarei contigo, até o sol nascer. A primeira vez ficarei contigo até o sol nascer. Há pouco falávamos aqui na ideia do disco a pedido, porque de algum modo houve em concertos seus, ou que julgo saber, pessoas que vinham à procura, depois de ouvir versões acústicas, de que em que disco é que isto aparecia. É a primeira vez que eu sinto que isso é mesmo é puro no sentido em que nós estávamos em Paris a tocar para uma audiência maioritariamente de pessoas francesas ligadas à cultura portuguesa, uhum. Porque estávamos a tocar na Gulbenkian, onde existe, portanto, um calendário de eventos muito forte, e, portanto, existe um grupo de pessoas que vão avidamente à procura de conhecer o que este país produz, ou até a lusofonia, mais até do que só Portugal. E quando nós acabámos de fazer esse concerto, uma sala lindíssima, nós tocámos numa sala lindíssima no centro de Paris, no fim do espetáculo, mais do que um francês vem perguntar: então nós queríamos comprar o disco deste espetáculo. Se nós não temos esse, tínhamos o disco anterior, o gravado no Coliseu de Lisboa, e eu estou a sorrir porque eu fiquei a olhar para o francês, porque nós tínhamos acabado de tocar e, portanto, aquele disco não estava sequer, nem mais ou menos, aquele concerto não estava disponível. E fiquei assim, talvez com uma cara de parvo, olhar para a pessoa, porque as pessoas lá fora, e isso já me aconteceu muitas vezes no estrangeiro, as pessoas são diretas, quer dizer, para eles, as pessoas que vão à procura de música, que vão à procura de cultura, para eles aquilo é diário, é uma rotina, não é? Uhum. E, portanto, para ele era perfeitamente normal, se estávamos a apresentar um espetáculo acústico, tivéssemos um disco acústico. Não o tínhamos. Tivemos que o gravar, portanto. Eu vir a gravar em Faf, também numa sequência de salas cheias, aliás, dois concertos seguidos, é um tributo ao Norte, precisamente a razão pela qual também o disco assim se vem a chamar. Também é isso. É isso e é muito mais do que isso. Mas é isso. É isso. Fundamentalmente é isso. Porquê? Porque os JHF tocam, eu costumo dizer que de Leiria para cima, começa a ser o meu Norte. E aliás, nós no dia, curiosamente, no dia 1, nós estaremos também perto, em Val da Pedra, em Leiria, uhum. No dia 1 de novembro, num concerto já para a semana. Temos de ser justos para com os nossos ouvintes, portanto estamos a gravar antecipadamente, portanto dia 1 é hoje, digamos assim. Uhum. E acontece basicamente que o que é que se passa? É que desde o princípio da nossa carreira, e nós fazemos 34 anos de carreira, no próximo dia 20 de novembro, nós trabalhamos 70, 80% do nosso mapa de trabalho é de Leiria para cima. E, portanto, nós somos um grupo do Sul que vive no Norte, mas desde sempre, não é? E, portanto, temos amigos, temos familiaridade, cumplicidade com muita gente do Norte. E depois temos uma família de fãs muito forte e muito ativa e muito... que vai estar nestes concertos todos. Exatamente. Que vêm do Minho, que vêm do Grande Porto, que vêm de Viseu e vão estar nestes concertos. E também havia outra coisa, é que nós tínhamos feito um ano antes um grande concerto, também com sala esgotada. Uhum. Bem em Faf. Uhum. Em Faf. E tínhamos ficado um bocado apaixonados por aquele ambiente, não só da sala, mas também do convívio. E com a bonomia que se gerou, quer dizer, aquela cumplicidade que se gerou entre nós e o público. E ficou qualquer coisa cá dentro. E, portanto, depois, no ano seguinte, estávamos a gravar em Faf. O primeiro dia esgotou logo e, portanto, tivemos que fazer um segundo dia. Agora que a corrida estreiro. E os animais se lançam no esforço, agora que todos eles aplaudem. A violência em jogo, agora que eles picam os cavalos, violando todas as leis, agora que eles passam ao assalto e fazendo por qualquer preço, agora tu és um cavalo de corrida. Oh, oh. Agora que a vida passa num flash, paraíso é além. Agora que o filme deste massacre é rotina sem ninguém, agora que perdeste o juízo a jogar esta cartada, agora que galopa já ferido, procurando abrir passagem, agora tu és um cavalo. Quando pré-anunciam a sua saída com a versão de Cavalo de Corrida, de que provavelmente ninguém estaria à espera, logo aí à partida criou o efeito de surpresa, vem a escolher aquilo que são os vossos temas mais emblemáticos para vestir essa roupagem, como disse há pouco muito bem, acústica. Foi um trabalho algo difícil, uma vez que teve que reconstruir as músicas todas? Foi um trabalho de grande laboratório. Nós trabalhamos quase com 130 músicas, se não estou em erro, porque inicialmente, democraticamente, eu pedia ao grupo, bem, escolham as vossas canções. Quer dizer, aquilo era terrível, não era uma lista imensa. Não. E depois começámos a trabalhar e vimos que algumas canções não podiam ser modificadas, ou não deviam ser modificadas. Ou então passavam todas para o formato piano e voz dos cavalos, não valia a pena também, portanto. Criámos esse emblema, que foram os cavalos. Pessoalmente, a mim custou-me um bocado, ou seja, eu não tinha na manga, digamos assim, não sabia previamente o que é que poderia acontecer, porque é uma canção muito forte, muito emblemática, é uma canção geracional, é uma canção que abriu nos anos 80 um movimento musical chamado rock português, sei lá, está tão impressa, tão bem imprimida na cabeça das pessoas, na memória das pessoas. Está no seu ADN, quase. Sim, sim, que era um bocado, para mim foi um bocado arriscado. Não foi fácil. Para mim a versão dos cavalos não foi fácil. Mas depois assumi. E hoje é um sucesso, hoje é um sucesso grande. Precisamente, passou aquela fase do primeiro estranha-se para entrar já na fase do entranha-se, não é? Há pessoas que quando ouviram na rádio disseram assim, que é isto? Isto são os UHF, depois apanharam com a minha voz e foram reconhecer. Mas foi muita gente, também ficou efetivamente estranha inicialmente e depois entranhou-se. Quando ouvi a primeira vez, e creio que é um fenómeno que é transversal, cheguei a pensar, porque há diversas bandas que têm feito agora versões de temas, e estou-me a lembrar dos Seda, estou-me a lembrar dos Hard Rock, um outro projeto que aliás que o seu filho também é padrinha, não é? E que têm feito de facto versões. E só depois então, precisamente pela sua voz, é que percebi que seria o UHF a reestruturar a sua música. A esta distância, uma vez que o disco já tem alguns meses agora em termos de venda, como é que acha que tem sido a reação quer do público novo que este disco possa ter captado, quer daqueles que são de facto os fãs, aqueles que vêm seguindo o UHF? As vendas estão dentro daquilo que era o que nós expectávamos, não é? Quer dizer, aliás, as vendas hoje em dia são o que são, não é? Muito difíceis em Portugal e portanto vendem-se poucos discos, não é? Mas o digital funciona também, não nos podemos queixar de tudo, quer dizer, hoje em dia nós estamos numa fronteira de transferência das vendas físicas para as vendas digitais e, portanto, sobretudo os colecionadores e as pessoas fãs é que hoje adquirem o disco. Muitas vezes as outras pessoas adquirem canções de um disco ou compram o disco todo, conforme. O que eu sinto é que nós ganhámos a aposta. Para nós sentimos isso porque eu não me lembro de ninguém ter dito mal deste disco, mesmo os fãs, quer dizer, não me lembro. Poderão achar uma outra canção mais ou menos conseguida, mas não me lembro e, portanto, se calhar ninguém estava à espera disto. E às vezes o UHF tem essa sagacidade, fazem as coisas antes de tempo. Mulheres bonitas subindo o Chiado, mulheres alheias presas às montras, alguns aleijados em hora de que saem do bairro alto, putos tendidos travando o passo, onde o comércio cativa turistas, quem come com os olhos já enche a barriga. Do Carmo, olha grande vida. Passa o estudante gingando as ancas, lábios ardentes, subindo com pressa, abrindo passagem. Chocamos de frente, seguimos viagem. E tem esta vantagem também, que este disco vem na sequência depois do lançamento de um outro álbum ao vivo, do lançamento de DVD, do lançamento daquelas versões do Raridades. De algum modo, de facto, não era expectável que viesse, embora venha numa sequência muito certa, não é? Não era isto que estavam os vossos fãs à espera. Daí há pouco a razão de perguntar que provavelmente este disco veio a granjear públicos novos. Alguns, se calhar, eventualmente, até vêm, até pela idade, eventualmente, a ouvir o Cavalo Escorrido ou a Rua do Carmo, e na prática ouvem-no como a primeira vez, e só depois, mais tarde, é que vão, se tiverem curiosidade para isso, é conhecer as versões iniciais. Eu penso que tudo isto está a acontecer. É uma coisa curiosa, porque eu pensei muitas vezes na minha vida musical, que já é longa, que isto ia acabar. E que isto ia, naturalmente, olha, ia perder força, ia perder as pessoas. Um projeto musical, por mais brilhante que seja, se não tiver público, fica pelo caminho. Já ficaram muitos assim pelo caminho. E uma das coisas que nós construímos, e muitas vezes inconscientemente ao longo dos anos, foi essa grande família de fãs, de pessoas que precisam de ouvir o GAF. Eu digo mesmo precisam, não é que gostam, é que precisam de ouvir o GAF, porque é isso que me dizem. Por exemplo, através do Facebook, todos os dias as pessoas comunicam pensamentos e sentimentos que às vezes me põem a pensar e põem-me parado a pensar. E, portanto, há pessoas que agarraram neste disco e que redescobriram o GAF, e outras que entraram a conhecer o GAF. Mas isso vem acontecendo desde há um certo tempo. Acho que as pessoas estão a querer sair de casa e estão a ir à procura da sua geração e dos valores das suas gerações, não é? Uhum. Os Zugueff já atravessam 34 anos de carreira e, portanto, há muita gente que neste momento, se calhar, podia ficar em casa porque estava na pré-reforma da vida, chamemos assim aspas, e de repente querem ir a concertos e querem mostrar aos filhos. Estes tipos, pá, tocavam no tempo em que quando eu andava a estudar, não é? Ou quando andava a namorar a tua mãe, ou coisas assim. Eu já ouvi disto, portanto, eu estou a falar de coisas que já me contaram. E, portanto, é natural. Acho que também isto tem um bocado a ver com o sentido consciente que os UGF sempre puseram na abordagem da sua vida musical. Isto não é apenas entretenimento, é muito mais do que entretenimento. Sentir o que senti a primeira vez, sem fazer perguntas, apenas desfrutar duas vidas juntas, unidas para amar. Para te abraçar. de emoções. Curiosamente, neste disco vem, e eu vou por aqui, que é um tema que gosto bastante da versão, já gosto da versão original também, que é o Vejam Bem. É um tributo, naturalmente, também a José Afonso. Foi um tema difícil de escolher para esta versão acústica? Não, porque nós já tínhamos gravado o disco anterior, no Porquê. Exatamente, sim, sim. No Porquê estava a versão elétrica, não é? Esta canção tem uma história. Eu penso que foi em 2009. Naturalmente em 2009, portanto, nos 35 anos do 25 de Abril, acho que estou a fazer bem as contas, estou a fazer 2009, nós fomos convidados pela RTP, através do Júlio Isidro, nós e mais uma série de companheiros, para escolhermos canções da Revolução e fazermos a versão dos filhos da Revolução, no fundo, porque estávamos todos mais ou menos na adolescência quando veio o 25 de Abril de 64. E o Júlio ligou-me pessoalmente e disse-me: epá, estava aqui a pensar se querias fazer o Vejam Bem. Eu disse: oh, fique já com essa. Não pensei muito bem. Zeca Afonso é muito difícil de arranjar, porque ele tem um formato próprio, não é? E depois, quando nós queremos passar o José Afonso, por exemplo, para um grupo elétrico, nós temos que pensar no que é que vamos fazer. Já tínhamos feito isso com A Morte Seu à Rua, há uns anos. Sim, sim. Depois fizemos uma versão lindíssima da Grândola e agora avançámos para o Vejam Bem. E, portanto, nós fomos tocar ao 25 de Abril no teatro Tivoli, em Lisboa, que foi um programa dado também no 25 de Abril pela RTP, com esta canção. Como tínhamos dedicado à canção, começámos a tocá-la ao vivo. Começámos a tocá-la ao vivo e as pessoas começaram a gostar muito, mesmo muito. E nós também. E, portanto, foi um passo até chegarmos à versão elétrica. A versão acústica é uma versão que ainda traz outro gozo. Porquê? Porque a guitarra elétrica passou à acústica e, portanto, está igual à original. Uhum. Caminha dentro do som original. E depois juntámos um piano, uma bateria e um baixo, também na versão acústica. O que significa que o José Afonso é universal e, sobretudo, há outra coisa. Se nós não fizermos isto e renovarmos o José Afonso, não nos podemos queixar que as novas gerações desconheçam José Afonso. E eu já ouvi isso. Eu já falei de José Afonso, por exemplo, em debates com miúdos que andam a estudar e eles perguntam: mas quem é esse? Eles não são culpados. Culpados somos nós que nos fazemos chegar a obra de José Afonso. E muitas vezes não basta apenas reeditar em CD, como acontece normalmente durante o 25 de Abril. Uhum. Há ali aquelas reedições em CD do José Afonso, mais uma vez reedições de reedições exatamente iguais, e depois fiquemos à espera que as pessoas ou que os miúdos vão à procura daquilo. Não vão se nós não lhes trouxermos as canções. Precisamente, há que reventá-las e há que dar umas versões. Eu estou agora, dentro de dias vão estar connosco os Frei Fado del Rei, e recordo-me do magnífico álbum também, em que revisitam o trabalho do José Afonso, e não só, o trabalho feito pelo sobrinho também, João Afonso. Vejam bem que não é só gaivotas em terra. Quando o homem se põe a pensar, quando o homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Thank you. daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. José Afonso. Isto foi aqui um ensejo para lhe perguntar o seguinte: o que é que ficou na gaveta? E há pouco disse que tanto que tinha escolhido cerca de 100 muitas músicas. O que é que ficou na gaveta que não veio para o concerto? E dentro do concerto, o que é que não veio a ser espelhado aqui neste disco? Porque já nos disseram pessoas que lá estiveram que ainda houve mais músicas e que com alguma pena não veio no disco. Eu posso abrir um pouco o véu. Quer dizer, nós fizemos dois concertos e, portanto, gravámos mais canções. Gravámos para aí mais 8 ou 9 canções. Mas não as utilizámos. E porquê? Porque eu já pertenço, neste momento, à massa humana que trabalha na indústria musical, que descobriu que os discos, para além de 12 canções, são excessivamente grandes. E que discos com 10 canções é que é o ideal. É o ideal porque nós fixamos as canções. Aqueles discos que nós começámos a fazer logo a seguir ao formato CD, com 18 canções, 19 canções, 20 canções, isso é uma estupidez. Quer dizer, nós fizemos tudo porque andávamos a descobrir o digital, não é? Que eu tinha espaço, a gente metia lá. Mas efetivamente o formato analógico, vinil, ensinou que um disco tem, um LP, tinha normalmente 20 minutos, já era muito tempo, já tirava qualidade às últimas espiras. Uhum. Mas os 18 minutos era o ideal, 16 era excelente, como eu digo isto porque eu ia para a fábrica na altura da Valentino Carvalho, em Paço de Arcos, onde se faziam vinis, e os técnicos explicavam-me isto tudo. Por isso é que o À Flor da Pele tem 4 canções de cada lado, e porque tem aquele tempo ideal. E esse tempo ideal está formatado para escuta. Por isso nós optámos apenas por pôr 10 canções em cada CD. Mas nós agora temos coisas guardadas. Temos, sim, senhor. No dia 20 de novembro, nós fazemos 34 anos. É uma data simbólica. Daqui a um ano faremos 35 se estivermos cá. E, portanto, durante este ano nós vamos fazer uma série de coisas. Arrancamos já dia 20 com o terceiro volume das Raridades do HF. Não, ótimo. E nesse terceiro volume há uma canção de Faf que entra no alinhamento. Chama-se Três Peixes. É uma novidade que estou a dar aqui à Boa Nova. E é assim que nós gostamos de trabalhar. Nós temos coisas para fazer e gostamos de ter tempo para as mostrar às pessoas. Bem, temos a felicidade de quando formos Manuel Ribeiro, também é sintoma de que estão vivos e bem vivos, nos vai espelhando aqui de diversas vezes algumas novidades. Portanto, estamos aqui a falar em antemão do terceiro volume do Raridades, que naturalmente vamos estar atentos para começar aqui a divulgar. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Sim, vamos falar aqui naturalmente dos concertos que se avizinham. Para já, no dia da manhã, hoje já disse que está em Leiria, amanhã Teatro Académico de Gil Vicente e depois então no Teatro Alba, em Albergaria à Velha. É muito a viver deste ao Norte? Sim, este ao Norte estará quase todo presente, mas o concerto é mais do que isso, até porque o concerto tem praticamente 2 horas. Nós temos outras canções que por acaso não gravámos e que entretanto nós fomos descobrindo que nos apetecia fazer mais versões acústicas e estamos a apresentá-las. Eu posso dizer que em Coimbra nós vamos apresentar uma canção que aparece no segundo volume de Raridades dos UGF, que é o Em Coimbra. Uhum. É uma canção que também tem uma história, porque é que eu escrevi aquela canção. E apresentamos sempre nestes concertos. A última canção do concerto é um momento elétrico. Se for caso disso, por acaso, eu penso que vai ser. Nós apresentamos sempre uma canção original do disco que estamos a gravar e que vai sair em março, entre março e abril, em princípio março, um novo disco que nós estamos a gravar já há bastante tempo, em segredo também, com calma, porque entretanto o verão não nos permitiu fazer nada. Felizmente. Sim, felizmente. Desde abril que nós não vamos a estúdio, é recomeçarmos agora e portanto nós gostamos de apresentar. Já apresentámos duas canções, em Almada apresentámos A Minha Geração, depois agora no Teatro do Bairro, no final de setembro, nós apresentámos A Saudade é uma Ressaca. Vamos apresentar uma no Gil Vicente e outra no Alba, mas não vou dizer quais são porque senão não tem piada. Marcos, a descoberta leva os homens à nova terra. Barcos a navegar a outro mundo onde chegar. Segue as estrelas, vai. Para terminar a nossa conversa, que são sempre muito interessantes e que já fica a promessa da parte de Tornel Roberto que a próxima será aqui em estúdio, porque temos condições de gravar aqui qualquer coisa com ele e anda-nos a prometer isto já. Esta já é a quarta entrevista ao telefone, portanto vai ter que se redimir também deste pequeno pecado. Com todo o prazer também. Eu sei que sim. E vamos por aqui fazer esta pergunta. Têm assistido, porque toca consigo, ao entre aspas, o desabrochar do seu filho enquanto músico, que hoje em dia começa a participar em várias parcerias, noutras bandas e também como produtor. Como é que vê, enfim, aquilo que tem sido a constância do trabalho do seu filho? É uma pessoa que nasceu para a música. Isso é indiscutível. Portanto, não foi conduzido para a música por mim, nem chegou aos UGF pela minha mão. Uhum. Aliás, tive muitas reservas na entrada dele nos UGF em 1996, se não estou em erro. Ele fez parte da nossa digressão como segundo guitarrista convidado e foram os meus colegas que o foram buscar. Hoje em dia é uma pessoa que vive no seu meio e, portanto, já tem as suas cumplicidades, as suas amizades, as pessoas que neste momento o convidam para trabalhar, para além dos UGF, não é? E, portanto, ele é um... Aliás, é uma pessoa que trabalha a 100%, para não dizer 150% nos UGF. Mas tem uma vida própria e isso é muito bom, porque revela que nasceu para a música e não, nada disto foi forçado. E veio-me aqui à memória, o enquanto houver estrada para andar, a banda vai continuar, um bocado essa ideia. A presença do Dormir Quarto Real nos UHF é um estímulo para que haja o 35 anos e por aí adiante? Eu vou fazer outra confissão. Eu há dias estava distraído e nós estávamos num ensaio. Isto seria para aí, talvez a meio de agosto. Nós tivemos que preparar várias coisas diferentes e ensaiámos um bocadinho e há uma altura que dizia: então pai, o que é que para o ano fazemos? Fazemos 35 anos. E eu fiquei assim a olhar, nem me lembrava, juro que é verdade, isso não me lembrava mais ou menos que os UGF iam chegar a essa data. E aí começa a tomar depois a pressão de alguns fãs que se começa a ouvir. Não sei se combinaram todos, que lhe combinaram via Facebook. E eu começo a traçar aquilo que vai ser. O disco do original já estava a ser traçado, não é? Mas não era só isso. Não é só isso que nós queremos. É uma data importante. Não, claro, é uma data, sim. Assim, é simbólica, mas é importante. E como tal, foram arranjados arranjados no sentido de pensados uma série de situações e a começar exatamente já com esta, que é a edição do terceiro volume de Realidades, que era uma coisa que já vinha sendo pedida pelos fãs, mas que obriga um trabalho de grande pesquisa. O GF tem uma grande biblioteca de gravações, não é? Neste momento já está mais ou menos toda normalizada, porque havia aqui cassetes, havia fitas de arrasto, havia de várias polegadas. E, portanto, tivemos que ir para um estúdio e normalizar isto tudo no formato digital. Então, mesmo assim, ainda são muitos suportes, são dezenas e dezenas de suportes fonográficos que têm que ser ouvidos. E portanto, como agora outubro foi um mês de trabalho em laboratório, foi aí que houve tempo, e eu tive tempo para trabalhar este terceiro volume, que é assim que começam as nossas festas. Noites frias de marfim, noites frias ao luar, a conversa já no fim, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar. Sabes que esta vida corre como a sombra pelo chão, nada fica, tudo foge. Ouve a voz do coração, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar. As palavras têm medo, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar. Matas-me com o teu olhar. Tocas-me com o teu olhar, matas-me com o teu olhar, com o teu olhar. Deixa-me, enfim, queria despedir, mas no entanto ainda fizesse-me pergunta, porque já o tinha dito quando falámos aqui do, creio que do primeiro Realidades, de que houve várias surpresas daquilo que ouviu. Provavelmente continua a tê-las ainda. Tive. Aliás, eu ontem estive a escrever o texto que acompanha a folha de produção. O que é que nós chamamos de folha de produção? Folha de produção é, digamos, que tudo aquilo que aparece na capa de um disco e que o produtor tem que organizar. Desde quem toca, desde as canções, os autores, os tempos, os estúdios. Eu gosto de pôr isso tudo porque é isso que, no fundo, faz, digamos, o universo da música. Isso leva muito tempo porque nós temos aqui coisas muito, muito, muito longínquas. Eu posso dizer, por exemplo, que a primeira canção é de 1980, antes dos Cavalos de Corrida. E quando estava a ouvir esta canção, o inédito, que abre o disco, eu estava a ouvir a minha forma de cantar, estava a sorrir, porque, e perguntava a mim próprio, mas porquê é que eu cantava assim? Não é? Portanto, há coisas que nos espantam, e dei uma explicação, uma explicação plausível, não é? E há coisas aqui muito fortes, há aqui coisas muito fortes, aliás, a canção da Poder é muito forte, é uma canção que integra a maqueta original dos Cavalos de Corrida, que vai ser depois aceita pela Valentim de Carvalho, e portanto esta canção também na altura foi ouvida, mas depois nunca foi gravada, também não sei porquê, presumo porque nós compunhamos muito e fazíamos coisas novas constantemente, e portanto queríamos sempre fazer mais coisas novas. E portanto esta canção ficou, eu felizmente tenho o suporte e neste momento vai aparecer. Há maquetes do JHF com muita qualidade, porque já são feitas em multipistas e foram remisturadas, há aqui coisas muito bonitas. Muito bem, e é ao som do tema que já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes ao Termelo Ribeiro, que mais gosto e que vejo muito, com muita satisfação minha, vir também participar neste acústico, que é o Na Tua Cama, que nos despedimos uma vez mais do Termelo Ribeiro e cá estaremos atentos até ao dia 20 para a saída desse terceiro volume de Raridades. Muito obrigado, um abraço. Obrigado nós e voltaremos a falar seguramente de alguns dias, provavelmente. Muito obrigado. Na tua cama, onde a sala se consome, na tua cama fui de rapaz até homem, mexendo lençóis nos poemas, bebendo aos poucos sem pressa, abriste-me o teu abrigo, ficarei preso contigo. Na tua cama, na tua cama, ouve murmúrios de onda, na tua cama, o brilho da lua nas águas, o cheiro do corpo é quente, a ânsia que faz um instante, o mar conta de nós, palavras tantas sem voz. Se algum dia nos encontrarmos na tua cama, na tua cama.